728, após o TAP da Estrada 2000, faz o ajuste no 020, reporta estabilizado no ILS Ferreira da pista no 0. Após o TAP da Estrada 2000, reportará estabilizado e ILS Ferreira da 90, certo? Luna 738, desce para o nível 050, ajuste no 020. Desce para o 050, mas 020, gol na 738. Mike Charlie, autoriza 3, correto? Autorizado, Mike Charlie. Luna 738, vetoração para sequenciamento, curva à direita para o 050, o limite é o localizador. Desce para 3.000 pés, o ajuste no 020. Esquerda 050, a direita 050 não dá. Tive esquerda 050, correção. Ok, curva na esquerda para o 050, deixando para 3.000, final 020, gol 738. Autorizado para o 233 para o Mike Charlie. Carcará 18, vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 230, o limite é o QD Mike 110 de Simbra. Controle Juliette Quebec Kilo, está pronto para indicar a nossa meta. Centro Juliette Quebec Kilo, informa o tráfego na sua posição de próximo a caixa pregos agora. É um tráfego de pequeno porte, mantendo no 1.500 pés. Afirmativo, camarada, fala do que? Yes. Eu pego o tango aqui, eu vou ir para a rotatória, reporte visual com campo. Luna 738, desce para 3.000, correção, desce para 2.000 pés, o ajuste no 020. Ok, para 2.000 pés, 1.020, boa, no 738. Carcará 18, desce para 3.000 pés, o ajuste no 020. Juliette Suárez Lula, está com a linha 095 estabilizada, vem a 92 embora. Está passando Juliette Charles Zulu, prossiga. Está vendo 0095, está com a linha no, Juliette Charles Zulu, ciente, mantenha o 095, chame quando pronto para descida, ajustando seus corredores. Para a descida, Júlio, Webjet 5728, Duna completa, torre 9186. Muito bem, obrigado. Para a descida, Quebec Kilo. Quebec Kilo, desce para altitude de tráfego, reporte passando 2.000 pés. O ajuste 1020 em Salvador. Bravo, que Luiz, que o nome do país corredora serve, reporte para o Dadá. Controle, direto, ela virou para o Paris. Salvador, bom dia, Webjet 732. Palestina. Céu, que eu não visual com o campo. Alfa Romeo Proa, Mike Charlie Yankee. Controle 5728, já está sem contato com a torre, está chamando 26. 5728-118, decimal 95. 295, obrigado. Mantenha, Carcarão 18. Coluna 738 para o localizador, direita 065, reporte estabilizado. Juliette Charles Lu, confirme mais quantas milhas para iniciar a descida. Coluna 738, direita 065, reporte estabilizado. Direita pela 065, para estar estabilizado com 738. Beleza, para ficar para o Juliette Charles Lu, continue descendo na presença. Juliette Charles Lu, desce para a altitude de tráfego. Altitude de tráfego, vai descer, Juliette Charles Lu. O ajuste em Salvador 1020, Juliette Charles Lu. Existe, Lu, da hora, cara. Mudança de frequência, Quebec Kilo. Juliette, Quebec Kilo tem frequência livre. Charlie Yankee, aguarde para prosseguir na proa 3, 2, 3. Alno 8, décima navegação, voe Duna, desce para 2000, reporte estabilizado. E assumindo, voando Duna, descendo para 2000, reporte estabilizado, da cara, Alno 8. Hotel Tango Kilo, torre 98, decimal 95. Mike Charlie Yankee, confirma a proa ideal. Mike Charlie Yankee, a proa ideal. Autorizado, Mike Charlie Yankee. Salvador, Luna 738, localizador da Luna 0. Luna 738, Luna completa, torre 98, decimal 95. 895, Luna 738, grato. Cara 18, autorizado LSX da pista 0, reporte estabilizado. Autorizado LSX da pista 0, passar estabilizado, Cara 18. 5728, ingresso Alfa, portas da Juliette. Alfa antes do direct reportará, 721. Mike, Mike Charlie Yankee, confirme irá iniciar descida para altitude de tráfego. Ok, desce para altitude de tráfego e reporte passando 2.000 pés para ataque arremetido. Carcará 18, Duna completa, torre no 8, decimal meia. Torre 1895, confirma, Carcará? 1895, correção. Carcará. O que o Luiz que prossegue em condições visuais tem frequência livre? O que o Luiz que sobe para 3.500 pés, autorizado DCT Feira de Santana. Montanha, me escuta, confirma estimado para pouso, Bravo Twist. Bravo, bom dia, eu vi o controle mais alto, mas estou com isso. Bravo Twist, confirme o estimado para pouso. Azul 4060, aciona identificação autorizada, chegada a mais, desce para o nível 050, o ajuste no 020. Qual que foi para o ajuste 4060? 4060, desce para o 050, o ajuste no 020, aciona identificação autorizada, chegada a mais. Identificou, chegada a mais, caminho 20, 4060. Livre acionamento pushback na direção com tipo de solo no 08, chama para o táxi. 28 na Alfa, para em graça na Juliette. Confirme, por favor. Confirma o gol, 1738, Maxiano via Alfa, para a ingresso esquerda na Juliette. Até o portão 5 está autorizado, 738. Ok, segue para o portão 5, grato corona 738. Para o táxi com 106 a bordo, alterna Natal, 3 horas. Táxi autorizado parte de Alfa, ponto de espera da chamada torre 1895. 3 horas de Apache, via Alfa no ponto de espera com 1395, com 1290. E o 4207? Ok, está autorizado pelo Paraná de Janeiro, São Paulo, 360, via 3110. A subida será da Euleda Bridge. Primeira curva à direita, após a decolagem, cabeceira 10. O código transponder é o 5501. E o controle 120, decimal 81. Para 2000 pés, o ajuste no 020, reporte estabilizado em LF Ferreira, pista no 0. 2020, o pessoal está usando o LF e o ajuste pronto para cópia. Falta de seu para Guarulhos, medida de voo 340, via Pêndulo 10, Bridge, a Pêndulo 16, PHZ, 13, e a posição quadrante do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5511 é o código, 1208 é o controle. Para Tá com 96-98, pressão do oxigênio tá 1.3, a aeronave tá ok. Prosseguir pra Porto Seguro. Ciente, Papa Romeu, Juliette, Vitor, Charlie. Acione o código 5515, desça para o estúdio de tráfego, ajuste em Salvador 2020. Controle, voo no 260, decola na sua escuta. Cono 260, contato radar, sobe para o nível 390, saída Pucca. 190. Passou, Juliana, a senhora virou para o voo, tá fora? Para o controle. Juliette, Charles, Juliette, pode voar rotatória? Autorizado, reporte visual com campo. Camarada visual, Zulu. Azul 4060, completa aproximação, chame a torre no 8, decimal 95. 8.95, azul 4060. Chega com a 2.7. Salvador, West 76740, com a informação Lima, Gruta 210 para 1950. Airjet 6740, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desce para o nível 050 e ajuste no 020. Airjet, identificou, desce para o 050, F 6740. É, deixa eu só entender, você tá, é Salvador em Rimar ou em Rimar Salvador? Salvador. Ah, tá ok, perfeito. Só um minutinho que eu vou ajeitar o plano aqui, eu já te falo a volta. Bravo, o senhor poderia confirmar o local que o senhor vai fazer o sobrevoo, por favor? Então, ok, então você vai decolar para o Pro Norte, depois vai prosseguir para Cachoeira. Só seria mais ou menos a radial de Cachoeira para a gente dar uma... e a distância de Cachoeira para a gente passar para o controle? Ok. Juliette Charles Zulu na programação Sara Visual com o Campo Sereta. Juliette Charles Zulu, ciente, aguarde transferência das comunicações. Zulu. Autoridade de Salvador, após o sobrevoo Sierra November, Sierra November, vai manter 500 pés, prossegue Cachoeira, depois retorna, sai inicialmente com Proa Norte, o código transponder é o 0137 e o controle é em 120 decimal 8. Um grande abraço, cotejamento correto, me confio no céu desse. 03, estouramento, táxi, decolagem, agora com a torre 18, meia dúzia. Desculpa, 95. Carlos, o Lúcio, a minha torre no 8, decimal 95. Por favor, tá... Por favor, não entendi. Então, 3295, número 2 do setor, aguarde. 260, Centro Recife, no 2685, 12545. 2685, confirma o alternado. 12545. 2545. Prática em Alfa, ponto de espera, emissor 1895.